chega. E aí, vamos aprender o ABC? Quero você do meu lado pra cantar de novo. Quero gritar que te amo no meio do povo. Quero você do meu lado pra cantar de novo. Quero casar.